Arrebentão de Curuçá. O momento anuncia que a adrenalina vai subir, as pulsações batendo forte em seus corações. É o Interson que tá tocando e arrastando multidões. Você tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Você tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Se tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei que tá fio. Tamo na área! Eu tô chapado. Ainda não. É a tua. Quem me falou foi o teu olhar. Quando o JP apagou a luz. Vai! Eu te agarrei, novinha, pode ir pá. Eu te beijei, novinha, pode ir pá. Te conquistei, novinha. Vamos lá! E novinha. Vamos dançar, vai dançar! Eu te agarrei, novinha, pode ir pá. Eu te beijei, novinha. Nosso amigo empresário Renato Play. Te conquistei, novinha. E novinha. Play, céu de 40 horas. Isso aqui, Brasil, obrigado, meu garoto. Tá todo mundo curtindo, obrigado a toda a galera. Lá no 40 horas. Tá aqui no Interson, tá todo mundo na área. Bora, Rafinha, nós, Rafinha. Relaxa, você tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Ai. Já não aguento de tanta ilusão. Você tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Vamos lá! Já não aguento de tanta ilusão. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Se tá sozinha, precisa de mim. Pra te chegar, abraçar, pra te beijar. Yeah. Não faz biquinho porque eu sei que tá fim. Já tô chapado, e qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar. Aê, aê. E nós bota ela pra mamar. Nós é rir, não marca toca. Depois chega emocionado. Pede pra beijar na boca. Depois quer cantar vantagem. Dizendo que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Beijo no banco, ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Vamos lá, meu intenção pra galera. Mamou, mamou. E aê. E aê. E aê, boca de pelo. Tu tá beijando a mina que chupou o mundo inteiro. E aê. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Vou falar em beijar, hein, meu. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Alô, paredão, estrada do Iame, tamo junto. Meu patrão DJ Uga Uga. Vai, mamãe, vai, mamãe. E aí, vacilão. Nós bota ela pra mamar. Nós é rir, não marca toca. Depois chega emocionado. Pede pra beijar na boca. Depois quer cantar vantagem. Dizendo que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tô beijando porque ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tô beijando porque ela mamou. Mamou, mamou. E aê, e aê, boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. É pra bater no paredão, é pra bater. Parceiro Denilson da Estilo Móveis, lá de Curuçá. Está aqui, Brasil. Obrigado, meu garoto, tá aqui com a gente. Um abraço, toda a galera. Bora, Patrick. Do meu lado, fica aqui imaginando. Mas como pode cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. você. Obrigado. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Bora, Rafa! E parabéns pra você. Cadê o Robinho? Entender que minha paixão não é você. Uhum. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Diga aí, Calangazu. O som de Curuçá, aparelhagem Intersom ou Arrebentão. Aqui o maior objetivo é agradar você. Abra o jogo, acabou, pra que saber se faz o amor? Eu confiei, entreguei, meu coração vai por cima de dor. Noite do meu lado, fica aqui imaginando, mas como pode cair nessa farsa de amor. Sucesso, meu parceiro, bem-vindo na voz. Para meu perdigão, Barreira Produções. Vamos dançar! Para meu ID! Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Quando aqui se faz, aqui se paga, ela foi influenciada. Parceiro Bingola, o Binguinho, toda a galera aí das Pedras Grandes. Tá aqui presente, todo mundo curtindo, obrigado toda a galera. Tá aqui ao lado, ao lado, ao lado. Ela tá livre como um passarinho, pra poder ficar contigo. Baby! Alô. Oi, Pedro. Tudo bem contigo? Só liguei por aqui. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Me traí. Eu vou me distrair. Cala a boca, pois estava. Uhul. Quando ele se falou da lingerie que eu comprei pra ti. Top DJ. DJ Ney. E te confiei. Mas onde que eu errei? Aqui, Ney Show. Bora, Tadeuzinho, bora, porca. Alô, meu mordido de Arapiraca. Aumenta o som aí, parceiro. Vamos lá, que é vestido Brasil, ele tem. Vamos dançar que tá bom. Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz, é que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. Amiga traíra. Já agora vou ligar pra ela, dar notícia que ela tanto espera, que ela tá livre como um passarinho, pra poder... Ela ligou, JP. Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Eu falei! Só liguei pra perguntar se foi divertido. Me traiu. Bonito, não, pra sua carta. Nunca pois estava aqui. Quando ele sim falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei? Sou ingrata. Como a culpa é minha? Explica, explica agora. Ela só quer encontrar o coração partido e também já tenha sofrido por amor. Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela, juntar a minha tampa com a panela dela e temperar a nossa vida ainda mais sabor. Vai. Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo não, te prometer nada. Não tem sentido te dar casa, comida, roupa lavada. Se faltar amor, se faltar amor. Vai. Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu midinho com o seu midinho. Então fechou, o dado tá feito. Aqui não tem essa... Tá bom, Anderson. Forrozão pra galera, vai. Não sei que tá bom, vai. Hoje bem eclético, né, rapa? Hoje os dançantes, na moral. Sucesso, meu parceiro, mano, Walter. Para meu José do Picuí. Intersom. Esse é meu bailar. O Arrebentão do Pará. Esporte, JP. Eu tenho um abraço pra te dar. Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Junior Show. Não tem sentido de dar casa, comida, roupa. Mas se faltar amor. Se faltar amor. Vai! Se faltar amor. Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu midinho com o seu midinho. Então fechou, o trato tá feito. E deixou sempre o nome de Loja em Santa Fé. Sempre ao lado. Um oferecimento de Grupo Santa Fé. Com o seu midinho. Então fechou. aqui. E a gente tocando, você vai dançando no Whindersson. Se amanhã o sol nascer, eu vou ter que tá lá. Tem que tá lá. Manda pra conseguir poder ir direto pro RH. Só cachaça e tequila. Esse som. Tem várias bebidas que nós sempre compra. Perdemos juntos no tom. Olha a sua piscina, apertada ou mina, todas de biquíni. É bom! Sei lá, posso me arrepender e não me equivocar. Me equivocar. Melhor meter um atestado porque eu vou precisar. Oh! Só cachaça e tequila e esse som. Dom, dom, dom, dom, dom. Tem várias bebidas que nós sempre compra e se perde juntos no tom. Olha as oficinas, a preta domina, roupas de biquíni. É bom. A gente é o CD, já amo CD. Aquele gravação, pra tudo o CD. Quero só gravações, Diego Edições. Fica o recorde. Se amanhã o sol nascer, eu vou ter que tá lá. Ter que tá lá. Manda o pacão se fuder. De agosto aí, ó. A Ilha de São Miguel vai receber o Mega Cyber Digital com o DJ Sério Pressão. Ele diz convidar pra essa grande festa aí, ó. 18 e 19 de agosto na Ilha de São Miguel. Aqui é Interson. O respeitado e consagrado arrebentão de Curuçá. Jota! Apaga tudo que tá liberado, apaga tudo que tá liberado. Vamos começar com o Interson pra galera. Interson. vai, vai. Okay, let's go. É muito onda, mano. DJ Bob's Rival. É sucesso. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é obrigador. Aí eu vou ter que zoar, beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, beijou depois que ela mamou. E aê, boca de belo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de belo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de belo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Batidão pra galera, pra galera, pra galera, pra galera. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. One, two, three, e agora? Oh, meu amor, faço tudo. Eu faço tudo pra te ter. A qualquer distância eu vou te ver. Porque você vai ser minha mulher. Antes nada, agora é diferente. Tudo mudou. Tua mãe confiou. O teu pai também. É chopitel, perel, é chopitel, perel, perel, perel. É chopitel, perel, perel, perel. É chopitel, perel, perel, perel. Vai, vai, vai. Um, dois, e agora? Nosso Remo, Rafa, hoje. Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz. Quanto foi o jogo? Liberado, apaga a luz que tá liberado. Quem tá solteiro e joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. One, two, three, bora jogar! É muito onda! Só porque nós é amigo, acho que eu não pego você. Oh, pode crer. Oh, pode crer. Na nossa prova, é o o 57 de chachata dessa tropa. É o 57 de chachata dessa tropa. É o 57 de chachata dessa tropa. É o 57 de chachata. Vamos lá, DJ Sander. DJ moleque. Cadê o loló? Cadê? Me dá o loló. Vai. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Ló, ló, ló, ló, ló, ló, ló, ló. Eu falei que é muito onda! DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar. Posso te torrar, posso te torrar, posso te torrar, posso te torrar, posso te torrar, posso te torrar, posso te torrar. Liguei pra te falar. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Só liguei pra perguntar. Tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Boga do Brasil, boga. Vem que tu tá meu boga. Boga do Brasil, boga. Vem que tu tá meu boga. Boga do Brasil, boga. Vem que tu tá meu boga. Boga do Brasil, boga. Vem que tu tá meu boga. Só liguei pra te falar. Assim pra galera. Vai, vai. Você partiu pro coração. E se pra todos não quero mais, não servia pra você. Como é que é, meu irmão? Ainda é só pra galera. Mandando som, sim, muito apurado. A gente tocando as melhores pra galera. É! É! O som de Curuçá. Bota a galera pra dançar. Intersom, aparelha. Intersom. Beijinho faz você se balançar. Detona seu sucesso, ele faz você dançar. Arrepiadinho, vamos nessadinho. Bota a galera pra dançar. Bora, bora! Vai! Todas de jeitinho faz. Cadê, cadê ele, rapaz? Diga aí, calangazu. Faz você dançar. Arrepiadinho, vamos nessadinho. Bota a galera pra dançar. Arrepiadinho, vamos nessadinho. Aqui com a gente, muito obrigado da Ponte Preta. Lá no Rio do Alto, está Brasília. Obrigado, toda a galera da Ponte Preta. Vamos lá. Tá aqui no Indesuda, toda a galera. Vamos nessa, Dinho. Agita, vamos lá. Tu é

Você chegou, veio pra mim, não te esqueci jamais. Você chegou, valeu a pena ficar a te esperar. Enfim chegou, tudo parou e eu te quero demais. Agora eu vou, tira esse som que me faz sonhar. Super pop, super pop, som me faz sonhar. Super pop, super pop, som. Solta a batida aí, compadre. O super-herói arrebentão! Arrebentão do Pará! Uhul! É hora de zoar, essa galera é muito doida e tá querendo balançar. Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar, pois os DJs não tupem nada e muito som vou detonar. Bonito, não, pra sua cara, tá? Zoar, essa galera é muito doida e tá querendo balançar. Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar, pois os DJs não tupem nada e muito som vou detonar. Vamos lá, JB, que amanhã, segunda-feira, vamos aí até Bonera do Irley. Toma toda a sua lá, eu, tu e o nosso amigo Luan. Luan, tudo por conta do Luan. É! Brasil! Fazem você balançar, solta a batida desse brega pra esse povo balançar. Toda a galera contagia, tá igual a quero. Solta a batida bem, batida bem. Solta a batida! Bora, Maurício. Vem, vem sentir essa emoção. Você vai se apaixonar. Magnata, o chefão. Aparelhagem Intersom ou Arrebentão. Só eu quero dançar. Muitos passos vou mostrar. O Magnata, o chefão. Uau, cara, é mestre, DJ Mini. Bora, Jota! Vai no batidão pra galera, no batidão, no batidão, no batidão. Vai no batidão do Whindersson, Whindersson, Whindersson, festa, festa do Brasil. Bora, meu Whindersson, pra galera. É DJ Billy. O som de Curuçá. É o DJ dos DJs que sacode a multidão. O DJ da galera, 100% emoção. É o DJ. One, two, three, vai, vai, vai! Billy, Billy, vamos nessa, Billy! Billy, Billy, Billy, vamos lá! Billy, Billy, agita, Billy, Billy! DJ Billy! Número 1 do Pará! Vem pra casa aqui no brega, vem nessa batalha, Billy! Tá no ar, o DJ Billy vai tocar! Ele mexe com a mão e toca o seu coração! O DJ Billy é sempre assim, sucesso do único fim! Você vai se dar bem, o som é de qualidade. Intersom. Intersom. O super-herói arrebentando. Banda 007. So many lovers, too many nights, facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart, I'm so afraid without you. Ray on the river, I never cross. As dançantes agora pra galera curtir aqui no Interson. Vamos lá! Vamos I still lá. Believe vamos that lá. You cry for me. Will I survive without you? Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. Like a fool, I was dreaming. Like a fool, don't you lose you this way. Ah, and now I'm just fooling myself. Foi tanto que eu te amei e não sabia que pouco a pouco eu te perdia. E eu? Eu te amo. A gente dançar no Interson. Ele tem festa. Vamos lá. Com amor inesquecível tirar do coração. E às vezes é impossível. Eu te amo. Te amei demais. Parceiro Rafael Rodrigues de Curuçá. Segue Brasil, chega o do oficial do nosso Intenção. Obrigado, Rafa. É tudo nosso, meu parceiro. Aqui ao lado. Vamos curtir, na moral. O tempo já passou. Eu não consigo. Nosso amigo Calango também tá aqui presente. Um abraço, Calango, toda a galera. Aqui no circuito. O Calango Azul? Diga aí, Calango Azul. Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. Like a fool, ei, que isso? Essa mulher já dominou minha cabeça. Ei, que isso? Já fiz de tudo pra fazer com que eu te esqueça. Ei, que isso? Essa mulher já dominou minha cabeça. Ei, que isso? Já fiz de tudo pra fazer com que eu te esqueça. Estou passando mal, mulher sensacional. Ela é charmosa, atraente e exibida. Estou passando mal, mulher sensacional. Ela é charmosa, atraente e exibida. Tudo começou com o olhar. Tudo começou daquele jeito. Cheio de malícia no olhar. Me apaixonei, não teve jeito. Vamos dançar com o Interson. Deu pra disfarçar meu coração. E aí? Quando lhe tirei para dançar. Ô, Dodô. Quando mais tocar essa canção, mas louco por ela eu vou ficar. Ei, ei, que isso? Essa mulher já dominou minha cabeça. Ei, que isso? Já fiz de tudo pra fazer com que eu te esqueça. Ei, que isso? Essa mulher já dominou minha cabeça. Ei, que isso? Já fiz de tudo pra fazer com que eu te esqueça. Banda 007. Aparelhagem Interson. Eu quero saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. Brasil! Que voam distante sabem muito bem aonde anda você. Vamos dançar com o Interson, vai! Vai lá buscar ela, passarinho. Traz essa cachorra. Traz essa mulher pra perto de mim. Meu amigo Rangel, toda a galera do Grupo Heré. Isso aqui é presente, um abraço pra vocês. É nós de novo lá no que vem, né, Rangel? Darei minha gratidão e você. E é do Santos do Curuperé. Aqui com a gente, rapaziada, que a gente tem um carinho muito grande. Um abraço pra vocês, tá toda a galera. Você jamais sai do meu coração. Parceiro Claudinho, nosso amigo Rangel, toda a galera do Curuperé. Tá aqui com a gente, um abraço pra vocês. O som de Curuçá. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Parceiro Careca e o Bebê lá do Butucal, que está aqui também com a gente. Obrigado a toda a rapaziada aqui no Interson, valeu. 007. Vamos assim na rocha! Quero saber nesse instante por onde ela anda. Dodô, na moral, Dodô. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. Obrigado, viu, Marius? É nós, hein? Tudo nós. E os passarinhos que voam distante sabem muito bem aonde anda você. Próximo sábado vamos estar aí na estrada aí, ó. Próximo Terra Alta, no quilômetro 22, viu, gente? Sábado e domingo, uma grande festa por lá. E você, nosso convidado especial. Quem toca é... O som de Curuçá, aparelhagem Intersom. Se você trouxer, lhe pagarei bem pago. No garapé, vamos estar em casa. Minha gratidão e só sei que assim o Júnior Show toma banho, né? Meu coração. Parceiro Rangel dos Santos, aqui com a gente, todo mundo é a fazer a sangue bola do Grupo Heré. Não falo de sentimento à toa, nunca fui carinhoso assim com outra pessoa. Bolo! Então ouve da minha boca, acredita. Diga aí, Calangazu. Duvida, sei que não sou santo, tô longe de ser um anjo. Mas quem me conhece sabe. Bonito, que não passou a carta. A maior prova de amor, tô te mostrando. É tá com você aqui do lado, apagando. Brasil! Por conta de ti, e aí, será que agora acredita em mim? Falar te amo não convence, é muito fácil. Prova de amor é ter que apagar os contatos, conta ti. Por conta ti, e aí, será que agora acredita em mim? Falar te amo não convence, é muito fácil. Prova de amor é ter que abrir mão dos contatos. Banda 007. Sei que não sou santo, tô longe de ser um anjo. Mas quem me conhece sabe que eu tô mudando. A maior prova de amor tô te mostrando. É tá com você aqui do lado, apagando conta a ti. Por conta a ti, e aí, será que agora acredita em mim? Falar te amo não convence, é muito fácil. Prova de amor é ter que apagar os contatos, conta a ti. E aí, será que agora acredita em mim? Falar te amo não convence, é muito fácil. Prova de amor é ter que abrir mão dos contatos. Banda 007. É, agora tá com tempo pra me escutar. Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora. Arrumei minha mala, tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquila, amor, eu tô fingindo. A mala é falsa, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Mata minha sede de fazer amor. A mala é falsa, amor. aprendi a dar valor, matar minha sede de fazer amor. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Olha que se faz o que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera, que ela tá livre como um passarinho para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Parceiro Rangel, toda a galera do Santos, do Grupo Heré. Está aqui presente com a gente, obrigado a toda a galera que chegando junto hoje. Riniteua, atravessada para curtir o Whindersson. Está aqui frente a frente com o nosso Eloy, obrigado a toda a galera. Lá do Santos, do Grupo Heré. Ano que vem quem toca mais uma vez de volta aí o Whindersson, morra. Confirmadíssimo, nosso Whindersson de volta. Como a culpa é minha. Parceiro Carlos, explica de Belém, Refrigeração. Nosso amiga Nego, Beto, Raquel e a Josi. Tá aqui com a gente também, obrigado a toda a galera. Valeu. Chegamos pra tradição, fechando Santos. Banda louca. Tradição com intenção mais uma vez. Pode crer. Pensando bem, você. Rafael que adora, hein, Rafael? Mas a sua história não vai acabar bem. Olha que se faz o que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E agora eu vou ligar pra ela. Liga cobrar. Da notícia que ela tanto espera, que ela tá livre como um passarinho para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Me trair. Cala a boca. Cala a boca, pois estava aqui quando ele sim me falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei, mas onde que eu errei, sua ingrata. Banda 007. Uma atrás da outra! Pra dançar no Whindersson! Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. DJ Ney, não refresca, meu filho! Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco e tu vai ver. O amor que eu sinto por você. Parceiro Claudinho e o nosso amigo Rangel lá do Santos do Grupo Heré. Tá aqui com a gente, obrigado a toda a galera do Grupo Heré. Mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você. No oferecimento de Grupo Santa Fé. Teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. Banda 007. Alô, Calango Azul. Olha, Luan, olha, Luan. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar. Tá gostoso, hein? Sonho, hein? Ele deu a festa do Brasil pra galera. Tudo bem? Tudo bem. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco e tu vai ver. No caqueado do Arrocha, vai. O amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você. Manda 007. Nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? confiei, me entreguei. Cara que tá sofrendo por aquele grande amor, apaixonado, veio curtir o Interson, atravessou pra curtir o Interson hoje. E a gente tocando as dançantes pra vocês aí, tá bom? Mas como pra você que tá longe, pra você que tá perto, tá apaixonado, sequência pra dançar e lembrar. Você que me fez entender. Pra você que tá lá na Bahia. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Tá gravando, tá gravando? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não. Mas cadê o Júnior Show, cara? Obrigado. Diga aí, Calangazu. Por demonstrar esse amor falso. JP. Uhul! Banda 007. Vamos dançar! Vamos dançar! Estamos juntos com a gente, nosso amigo Thiago! Amizade eterna! Acabou! Estou Brasil, obrigado a toda a galera! Nosso amigo PR e o Thiago! Todo mundo aqui no Interson! Confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou. Bora, Rafa! Noite do meu lado, filho. Bora, Rangel! Imaginando. Pode crer, só no show, só no show! Nessa farsa de amor. Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor. Toma banho! E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Bonito, não passou a cara. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você. Banda 007. Bora, Patrick! Ela só quer encontrar um coração partido e também já tenha sofrido por amor. Começa a cantar essas horas. Oferecer o que restou do meu peito pra ela. Juntar a minha tampa com a panela dela. Temperar a nossa. Pra você que mandou print errado aí. Sabor. Sequência pra você, viu? Pra você, viu? Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo não te prometer nada. Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar amor, se faltar amor. Tamo junto, Patrick, obrigado, viu, garoto, pela força aí. Patrick participou da festa ontem e hoje. Juntar o meu. Agora já está indo embora pra cumprir aí as suas obrigações amanhã cedo. Obrigado pela presença, obrigado pela força. Aqui, sabe que aqui você é e sempre será bem-vindo, viu, sacana? Vamos fazer é boçar, mas ele aqui é bacana com a gente. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui, é, cuidado, cuidado. Gente, sela com beijo. Sábado vamos pra lá, pro 22, viu? Banda 007. Bora, Rangel! Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve, aí eu vou. Se... Rangel e Júnior Show já assinando o contrato prometo, não, pro Festão do Santos do ano que vem. Não faz beleza, papá! Comida e roupa lavada. Se faltar amor, o Luan não vai! Se faltar amor, vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Vamos fazer o juramento do dedinho. E o testemunho aí, a testemunha da festa do ano que vem é do meu amigo Rangel, é o Rafa, viu? O Rafa aqui também assinou já. Aqui não tá feito já, meu irmão. A gente sela com beijo. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Banda 007. Amor não é segredo entre a gente. E o meu término é recente. E você tá arrumando que ela revirou. Intersom ou Arrebentão. Aqui o maior objetivo é agradar você. O som de Curuçá. O som de Curuçá. O som de Curuçá. Era um dia, mas ainda não passou. Bora, Rafa! Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado. Uhul! Não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma forma de amor. Bora, Claudinho, meu irmão! Mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Como é que ela chama pro Luan? Ainda não me chame de meu negro. Ainda não me chame de bebê. Por que, sacanagem? Porque era assim que ela me chamava. Puta que pariu. E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu negro. Ainda não me mande esse print. Porque era assim que ela me chamava. E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Uma das mais fingidas na sequência da rocha. A gente toca pra galera. Quer ser minha namorada? Dividir um sonho novo. Só dividir, não quero mais. De aliança e de mãos dadas. O cara batalha pra conseguir as coisas, as mulheres levam tudo, bicho. Vou te contar, hein. Quer ser minha namorada? De rolé pela cidade. Não, não é, Doquinha. Um beijo de pipoca. JP, bora, JP! Eu tenho sonhos e... Diga aí, Calangazu. Tem você e eu. Olha, Patrick, cuidado, viu, sacana? Em mim, depois daquele beijo que me deu. Isso é bossa. Me sinto adolescente quando você chega mais... Ney Show, show, show. Nunca Luan. Assim e vou até o fim. Põe a sua mão na minha. Acho que essa vez é pra valer. Luan. Já pensou no dia de chuvinha? Nós dois dormindo de conchinha. Só falta você me responder. Põe a sua mão na minha. Acho que essa vez é pra valer. Já pensou no dia de chuvinha? Nós dois dormindo de conchinha. Só falta você me responder. Chegamos pra fazer de uma forma diferente. Banda Louca Tentação. Louca Tentação. Mate doido. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Bora, parceiro Claudinho! As principais do Intersom pra galera! Quem é aquela? Quem é aquela, meu irmão? Que sacode no ar o perfume cheiroso. Que a malícia do olhar. Quem é aquela? Quem joga na mente. Bora, Dudu! Bora, Dudu! O desejo ardente em cada palavra. Quem é aquela Bora, Léo, parceiro Léo. Segue Brasil, obrigado, meu garoto. Prestigiando o Inderson, valeu. A rede que laça. Vai, vai. A vida inocente. Tira ninguém, John. Quem é aquela que sacode no ar? Vai! O cheiro cheiroso e a malícia do olhar. Quem é aquela que joga na mente ardente em cada falar? Quem é aquela? O som de Curuçá. Passa nos lábios a rede que laça a vida inocente. Tiririririm tchom, tiririririm tchom, tiririririm tchom. Quem é aquela que sacode no ar o cheiro cheiroso e a malícia do olhar? Quem é aquela que joga na mente o desejo ardente em cada palavra? Claudinho, nosso amigo Rangel, que atravessaram lá e cruzar pra curtir o Interson. Obrigado toda a galera lá do Curuperé, aqui com a gente, valeu! O top DJ Ney Show. Interson e Lojas Santa Fé, as verdadeiras tradições de Curuçá, jamais serão esquecidas.